pastor de Israel, escuta nossa voz, guia os nossos corações, em ti encontramos a paz. Desperta o teu poder, vem salvar-nos, Senhor. Resplandece em nossas vidas, traz-nos o teu amor. Faz-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer teu rosto sobre nós e seremos viver. Ó Senhor dos exércitos, escuta a oração. Estamos em lágrimas, clama o nosso coração. Trouxeste uma vinha do Egito, a plantou com raízes profundas, a terra encheu de amor. Mas as sombras vêm e a dor nos atinge. Olha para nós, Senhor, que a esperança não se extingue. Faz-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer teu rosto sobre nós e seremos. Sobre nós e seremos viver, ó Senhor.